na minha vida, pra sempre reinará. De cura, casa é lugar de amor. Venha o teu reino sobre a minha casa, Senhor, pra sempre reinará. Está